Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Estamos a iniciar mais uma emissão dedicada às músicas que, por serem cantadas noutras línguas, que não o inglês e o português, acabam por ter uma penetração no mercado português musical pouca ou nenhuma. Pois hoje vamos falar de uma música, ou de um género musical, neste caso até de um idioma, que já foi muito ouvido cá em Portugal. E mesmo na década de 90, nomes como Eros Ramazzotti e Laura Pausini faziam-se ouvir nas principais FMs de Portugal. Já sabe do que é que vamos falar hoje? Exatamente, de música italiana. Independentemente de anos e de locais, vamos ouvir alguns dos intérpretes que marcaram a década de ouro, ou o tempo de ouro, da música italiana. Vamos começar com dois nomes. Um deles, se não estou em erro, ainda está hoje em ativo. Bruno Lauzi traz-nos Amore Caro, Amore Bello, uma melodia muito bonita que vai abrir a emissão de hoje do nosso Musicalia. Depois vamos ficar com Ancora, de alguém que nunca mais, não sei mais nada dele, mas sem dúvida que Eduardo de Crescenzo é um nome a ter em conta na música italiana. Até porque ele teve uma expansão quase tão grande no seu tempo como a de Toto Cotugno ou de Umberto Tozzi, que eram grandes nomes da música italiana à escala planetária. Eduardo de Crescenzo foi também um desses intérpretes. E vamos então ficar com uma melodia que neste caso se chama Ancora, e não é Ancora que vai tocar, mas é depois de Amore Caro, Amore Bello, de Bruno Lauzi. Pois é assim então que iniciamos mais uma emissão de Musicália, nesta noite de 7 de dezembro de 2010. Amore bello, notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti penso. Fai volare in alto quanto lei. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, ancora, ancora, perché io da quella sera agora seguir nesta emissão, ficando com mais dois temas. Depois destes belíssimos temas que acabamos de escutar, vamos agora ficar com mais dois, um que fez muito sucesso na década de 80 e outro na década de 60. Depois de Eduardo Crescenzo, nada melhor do que ficarmos com Teorema, de Marco Ferradini. Este foi o grande sucesso da década de 80. O outro reporta-nos a dois anos antes, ou melhor, duas décadas antes, à década de 60, em que Elsa Carta gravava Esta Noche No. Elsa Carta, que aliás é uma intérprete muito curiosa, porque fez muito sucesso na década de 60 em Itália, mas depois pouco mais sabemos dela, ou praticamente nada. Elsa Carta desapareceu do mapa. Nem sequer sabemos se é viva, se não. Mas o que é certo é que temos aqui algumas músicas dela. Neste caso, três. Uma delas chama-se Esta Noche No. São estes os dois temas que vamos ouvir, o de Marco Ferradini e de Elsa Carta. Depois eu vou voltar para as despedidas nesta emissão de quarta, terça-feira, aliás, dia 7 de dezembro de 2010. Vamos à música, Marco Ferradini com Teorema. Canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai. Cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato muore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami fallo come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora sì, vedrai che t'amerà, meno ama il più forte si sa. No caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna già in cerca di te. Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. La tenderà che no, non ritornerà. Cosa importa, il mio cuore in notte l'attenderà. Estamos a chegar ao final de mais um Musicália. Hoje falamos de música italiana. Para fechar, trago-vos Luciano Rossi com Bella, e uma música que fez muito sucesso, e que ainda hoje faz muito sucesso, pelo menos aqui na Rádio Antena Web. Muitas vezes esta música vai tocando. Margarita, de Ricardo Cocciante. É com estas inebriantes vozes que fechamos mais uma edição de Musicália. Amanhã eu estarei de volta para lhe falar de mais um artista. Sabe qual é que é? Não? Então, fique para ouvir. Amanhã trago-lhe mais novidades. Agora vamos à música. Já a seguir, David Félix traz-lhe mais um Portugal Alternativo. Antes mesmo, temos Luciano Rossi com Bella e Margarita. Que giro. Bella Margarita, de Luciano Rossi e agora aqui a fugir o nome, e Ricardo Cocciante. Vamos então à música. Eu volto amanhã. Fique bem e tenha uma boa noite. Il viale che porta a casa tua stamattina alle 5 era un mare di silenzio, di foglie e di colori. Il viale che ci ha visto tante volte correre insieme, stamattina alle 5 era un letto ideale. Pugni chiusi verso il cielo, sono stanco di aspettare. Bella, con le gonne sotto al ginocchio, com'eri bella. Un fermaglio tra i capelli a forma di stella. Gli anni sono quelli che ci fregano dentro, sono gli anni che ci lasciano soltanto e sempre dei ricordi, che ci lasciano qualcosa che tornerà. Sei sempre bella, passa il tempo, tu stai invecchiando, come sei bella. Un fermaglio tra i capelli a forma di stella. Gli anni sono quelli che ci fregano dentro, sono gli anni che ci lasciano soltanto e sempre dei ricordi, che ci lasciano qualcosa che non tornerà. Il viale che porta a casa tua stamattina alle 5 era un mare di silenzio, di foglie e di colori. Pugni chiusi verso il cielo, sono stanco di sognare. Bella, con le gomme sotto al ginocchio, com'eri bella. Con fermaglio tra i capelli a